nossa chora chegou ao fim. Essa é mais uma produção DJBlackMix.com.br. Só que trai a namorada. Manda aí, MCG. Sucesso! Menina, me desculpe o atrevimento, mas tua beleza foi que me deixou assim. Parece uma estrela que caiu do céu, a coisa mais bonita que esse homem já viu. Não há problema, eu sou desculpado. Sabes que eu também te acho um gato, um pouco atrevido, mas eu gosto. Agora dá licença, mas eu tenho que ir. Espera aí, me dá seu número. Vamos marcar no crocodilo, com Marlon Beat e Patrese, com Gordo e o Dinho, pressão. Você é mesmo um caçador, no escurinho quer meu número. Escolhe o rumo e dá-lhe a dentada. Escolhe o rumo e dá-lhe a dentada. Se você trai namorada, escolhe o rumo e dá dentada. Dá-lhe a dentada. Dá-lhe a dentada. Se você trai namorada, escolhe o rumo e dá dentada. Dá-lhe a dentada. Dá-lhe a dentada. Escolhe o rumo e dá dentada. Só quem trai a namorada. Que me deixou assim. Parece uma estrela que caiu do céu, a coisa mais bonita que esse homem já viu. Não há problema, eu sou desculpado. Sabes que eu também te acho um gato, um pouco atrevido, mas eu gosto. Agora dá licença, mas eu tenho que ir. Espera aí, me dá seu número. Vamos marcar no crocodilo, com Marlon Beat e Patrese, com Gordo e o Dinho, pressão.